Olá, tudo bem? Recentemente eu publiquei um artigo, um post no LinkedIn, falando algumas coisas que eu reaprendi com o desemprego ou desalocação ou qualquer palavra bonita que você queira usar para mencionar essa situação, que não é uma situação boa, a gente tende a ficar bastante chateado, mas é uma situação que acontece. Então eu não gosto de frases de autoajuda. Eu acho que a coisa prática funciona melhor. Então não é esse o foco, mas eu gostaria de dividir um pouco do que eu reaprendi sobre mim mesmo durante esse processo, que não é o mais feliz do mundo. Eu me vi sem projetos, eu sou consultor de empresa, para quem não ouviu os outros episódios, e trabalho por projeto há muitos anos. Então, de uns tempos para cá, os projetos ficaram mais raros e os meus intervalos entre projetos cada vez maiores. Isso aí, óbvio, gera alguns problemas financeiros disso aí tudo, mesmo com todo o preparo que eu vim fazendo ao longo dos tempos. Então, eu passei nesses períodos por alguns entrevistadores e um deles me marcou negativamente, claro. Nem vou mencionar a questão do feedback, porque isso não existe. Ninguém dá feedback. Isso é lenda, pode ficar triste. Se você é profissional da RH, tá ouvindo isso, sinto muito, mude sua postura. Dê o feedback, porque quem está nessa situação quer um feedback. E justamente por causa dessas situações de mercado que eu venho acreditando que empreender é a forma de você sair disso aí. Não estou dizendo que você precisa largar seu emprego, abandonar, jogar tudo pro alto. Mas eu acho que a gente precisa repensar o mercado, como ele funciona, e criar aquilo que criar a sua oportunidade. Eu acho que o mais importante é que eu aprendi a criar as minhas oportunidades. E aí esse entrevistador, ele claramente me pareceu não entender do que era a minha função como consultor de empresas e em determinado momento disse que eu pulava muito de galho em galho, mencionando que eu fazia projetos em vários lugares. E aí eu expliquei para ele que eu era um profissional, uma pessoa jurídica, trabalhava por projeto e que aquilo era comum. E ele insistiu nessa situação, dizendo que eu não parava nos lugares e que eu não tinha vontade de ficar fazendo ali a mesma coisa nas empresas. E aí eu virei para ele e falei, você tem vontade de fazer a mesma coisa para sempre, para o resto da sua vida? E aí, misteriosamente, a entrevista acabou ali. Foram menos de 20 minutos de entrevista, uma das mais rápidas que eu fiz na minha vida. E claro, já tem um mês e meio e até hoje ele sequer teve a educação de me mandar uma mensagem respondendo. Mas eu não ligo, eu não ligo. É uma coisa que não me incomoda. Eu aprendi isso há um tempo atrás e levo isso para mim desde então. E acho que o mais importante é que a porta se abriu e que, de alguma maneira, eu fui ali chamado, convidado para fazer uma entrevista. E aí, essa situação, a gente sempre sai chateado, me fez relembrar coisas que me motivaram quando eu inventei de fazer salada e aquilo ali recuperou muito da minha capacidade inventiva. Então eu fiz esse post listando algumas coisas que eu aprendi ou reaprendi. E o principal é que a gente é perfeitamente capaz de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que você queira, você é capaz. Eu sou, né, somos muito mais criativos do que aquilo que a gente imagina. A gente não esquece nada do que a gente aprendeu, a gente só se acomoda e fica ali esperando a vida seguir sem se movimentar muito. Todo mundo gosta de falar gratidão por isso, gratidão por aquilo. Eu não gosto, eu acho que a palavra que a gente deveria se concentrar, o sentimento que a gente deveria se concentrar é resiliência, porque a gente consegue voltar ao que a gente era todas as vezes que a gente precisa. Nunca tive tanta vontade na minha vida, tanta garra de fazer. E as ideias que a gente tem, todas elas são ótimas, mas a gente precisa de muito esforço para que elas saiam do papel. E vale a pena, vale muito a pena. Descobri que eu tenho um bom humor ainda muito maior nas situações de desespero, nas situações complicadas. Agradeço a todo mundo que me deu uma oportunidade, eu acho isso importante. Mesmo quando elas me demitem, é o que eu disse, uma porta aberta é difícil. Eu não sou incompetente, nem incapaz, nem você é incompetente, nem incapaz. Mas às vezes a culpa não é de quem lhe demitiu, de quem interrompeu o trabalho. E aí a autocrítica se faz muito necessária. E que os períodos onde eu fiquei desempregado ou desalocado, ou a palavra que você queira, são os que eu mais aprendi coisas na vida. E a crise, essa frase é batata, ela aparece em tudo quanto é lugar. A crise é sempre um ótimo momento para tudo na vida. Então aproveita o momento de instabilidade para que você descubra coisas que você tem vontade ou para que você redescubra suas habilidades esquecidas há muito tempo, porque a acomodação te permitiu isso. Não acredite que vai ser fácil empreender, é muito complicado, a gente só vê casos de sucesso. Eu tento trazer aqui um pedacinho das coisas que eu não obtive sucesso, porque elas foram muito mais importantes do que as coisas que eu obtive sucesso. Então entenda a sua oportunidade que você julgou que não foi muito boa, como a minha entrevista de emprego, que não foi boa. Aquilo ali me fez repensar várias situações da minha vida e reafirmar a minha escolha de seguir empreendendo, mesmo fazendo projeto, seguir empreendendo, porque eu acho que o caminho é esse. É muito difícil, mas a gente precisa mudar. Esquece essa coisa de mindset, essas palavras bonitas. A gente precisa mudar o mundo e tem que começar um passinho de cada vez. Mude a sua realidade, que ela certamente vai influenciar a realidade de outras pessoas e você vai ajudar outras pessoas com as suas descobertas, com a sua mudança de postura, sem deixar de ser você mesmo. Um episódio um pouco diferente do que eu vinha praticando anteriormente, mas que eu acho que vale nesse intervalo de situação, acho que vale a reflexão para que a gente possa seguir em frente mais forte. Então, se você gostou do conteúdo, se você já me ouviu outras oportunidades, curta, comente, compartilhe, me ajude a trazer material que seja mais importante, que seja mais relevante e que você goste de ouvir sobre as minhas experiências. Um abraço e até a próxima.